Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar especialmente aqui, bom, muito especialmente a nossa comunidade, né? Fizeram vários representantes aqui da mesa, porque é a comunidade que dá vida aos sonhos e aos projetos que se realizam. Sem comunidade não existe nem o sonho, nem a materialização e nem a realização desse sonho. Então, meu bom dia especial a todos os representantes da comunidade. Meu bom dia ao Rashid, meu querido amigo Rashid, aqui representando a Agência Metropolitana. Quero cumprimentar o Célio, que está representando o Barula, que é um comerciante, um dos mais antigos comerciantes da cidade, que abre todas as portas e fecha todas as portas, que é o chaveiro. E agradecer, Célio, a sua vinda aqui, suas palavras, obrigada. Cumprimentar o nosso representante, presidente do CIESP, Marco Paulo Pena Cabral, que foi o grande idealizador da discussão, o grande fomentador do debate da Agenda 21 em Cubatão, que hoje é um grande instrumento, não da indústria, nem do governo, mas de todos nós. Obrigada, Marco Paulo. Cumprimentar meu amigo, o deputado Fausto Figueira, médico, que acompanhou muitos casos aqui da cidade de Cubatão e acompanha sempre, até hoje, como médico que é do Hospital Guilherme Álvaro, que recebe lá pacientes de toda a região da Baixada Santista e também da cidade de Cubatão. Muito obrigada por sua presença. Quero cumprimentar o nosso promotor, doutor Daniel, doutor Silvio, tão jovem e envolvido. Doutor Silvio, ele nos surpreende pela vontade que ele tem de se envolver com a cidade de Cubatão, de ir em loco, de conversar com as pessoas, de conversar com os líderes da comunidade. É isso que a gente precisa, doutor. Que a gente consiga construir essa solidez de relações e o senhor tem no seu dia a dia construído isso, fortalecido esses laços. Obrigada. Cumprimentar o nosso secretário Valdini, em nome do secretário Valdini, cumprimentar todos os representantes do governo. Está vendo que eu estou errando tudo, gente? O Valdini está aqui, o Benito está aqui. Benito, em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os secretários, inclusive o Valdini, aqui presente. Cumprimentar o meu querido padre, padre Henrique, que é da paróquia lá da São João Tadeu do Casqueiro. Bom dia, padre. Obrigada por ter vindo. Cumprimentar o capitão Lira Júnior, do nosso Júlio Mourão, que é o consultor da Agenda 21. Quem não lembra do Júlio aqui, eu lembro como vereadora. Dá a sua palavra, Júlio. Júlio, parabéns, obrigada por sua participação aqui nesse momento. Cumprimentar o professor Ícaro Akoronovski. É assim? Akoronovic, olha. Desculpa. Akoronovic é professor da Universidade Católica de Santos. Debatedor, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo ainda na primeira mesa. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa cidade. Cumprimentar o nosso jornalista, que aqui é o Manuel Alves, mas para nós é o nosso querido Maneco de Cubatão, que vai ser o nosso mediador. Cumprimentar Marcos Cipriano, gerente da CETESB, Cubatão. Viu, Marcos? Cumprimentar Emilio Faria, que é diretor-geral da Paz Saúde, assessoria da nossa deputada estadual, Maria Lúcia Prandi, estou vendo aqui o nosso congresmar, ambientalista, ao Benito, adoro você, todo o pessoal da indústria. Assessoria do deputado Paulo Alexandre Barbosa, reeleito agora. Cumprimentar a professora Dalva Mendes Fernandes, gerente de relacionamentos e negócios da Universidade da Unisantos. O meu amigo, Mário Goschi, que está aqui representando a OAB. Doutor Mário Goschi, obrigada. Já acabou as fichinhas. Bom, pessoal, só para, nesse início de abertura, registrar a importância que é esse momento para todos nós. Ao longo de tantos anos, nós, eu disse às vezes que a cidade de Cubatão foi uma cidade que cresceu sem planejamento, se desenvolveu sem planejamento, e o resultado da falta de planejamento da cidade é o que nós temos de problemas para enfrentar nos dias de hoje. Ou seja, a urbanização desautorizada, uma cidade que cresceu desta forma. E qual é o grande desafio para todos nós hoje, para a sociedade, para as indústrias, para o comércio e para o governo? É ter uma cidade com planejamento, planejar a cidade para que esta cidade seja reconstruída de uma outra forma. E é esse o papel que teve com esta imagem que agregou na Agenda 21 a sociedade, a população, os empresários, as pessoas que investem na cidade, como polo agregador de construir um planejamento de cidade. Eu queria dizer que a Agenda 21 hoje faz parte do PPA, do Plano Plurianual do município de Cubatão, faz parte da lei orçamentária do município, e nós elencamos, vocês vão poder ter a oportunidade de verificar qual o percentual de projetos que foi realizado durante o nosso governo, qual o percentual, quais projetos foram realizados, e a gente poder trabalhar avaliando indicadores, quanto falta, e eu diria, e alguns dirão que eu sou muito otimista, mas eu diria que muito antes de 2020, essa cidade terá todos esses problemas de responsabilidade do governo efetivados dentro do município de Cubatão. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você abre a Agenda 21, na introdução você diz que Cubatão será uma cidade bonita, estou usando as minhas palavras, mas sintetizando o conteúdo. Uma cidade bonita, com uma boa qualidade de ar, com inclusão social, em que as pessoas vão ser felizes naquela cidade, estar incluídas na cidade. Em síntese, é inclusão social, a cidade bonita e o sentimento de dignidade. E é isso que nós trabalhamos todos os dias para construir. Quando nós assinamos o Pacto pelo Emprego, qual era o objetivo do Pacto pelo Emprego? Era fomentar um grande debate, não de exclusão, não de dizer que Cubatão não quer trabalhadores de fora, porque o povo de Cubatão é um povo acolhedor. Nós não expulsamos nem segregamos as pessoas, mas o povo de Cubatão, que mora e vive, respira, cria seus filhos nessa cidade, ele quer que o filho dele se sinta incluído também dentro desse mercado de trabalho. Hoje, eu costumo citar esse exemplo, que os nossos filhos, os filhos das pessoas, sentavam no trilho para ver o trem passar com carga, para lá e para cá, passar caminhões para lá e para cá, a riqueza subindo, a riqueza descendo, mas o povo não é empregado dentro do seu próprio município. E com o Pacto pelo Emprego, as coisas começaram a mudar. A prioridade do emprego para o pessoal de Cubatão não significa exclusão do trabalhador de fora, mas respeito por quem constrói, por quem vive e ama essa cidade. E isso foi assinado pelas empresas da cidade, por várias empresas do município de Cubatão, e os empregos foram centralizados no PAC. O que significa essa centralização do PAC, do PAC, que é um convênio com o governo do estado? E o que significa essa centralização? É você saber que lá você contratou X número de pessoas da cidade, que essas pessoas moravam numa periferia, que essas pessoas tinham seus filhos vivendo numa precária condição de vida, e que hoje você sabe que o João, que a Maria, que o Sebastião, que foi incluído no mercado de trabalho, tem uma outra vida. Não existe outra forma de fazer isso se você não centralizar todo este trabalho. Então, hoje, os empregos são bom posto de atendimento ao trabalhador. E vocês vão poder ver aqui qual o número de empregos que a cidade colocou no mercado de trabalho com carteira assinada. Vou dar um outro exemplo, aí o Rachid pode levar isso para a GEM, para o governo do estado. Aqui tem umas coisas aqui, sabe, Rachid, meio estranho. O pessoal gosta de dizer que a prefeita é briguenta, só parece esse negócio, né? Dizer que é briguenta. Mas, se ser briguenta é brigar pelo povo, eu também não vou brigar, não. Pode deixar que seja briguenta. Mas, quando o secretário veio construir o projeto nacional aqui, havia muitos alojamentos com mão de obra que nós tínhamos aqui na cidade. Então, nós discutimos, interferimos pesadamente, junto com a comunidade, a respeito dos alojamentos. Por quê? Porque um grande número de alojamentos na cidade traz trabalhador de fora, você desagrega uma família lá, porque o pai sai e deixa a família e os filhos, vem para cá, muitos, por ficarem aqui muito tempo, constroem outras famílias, e você vai criando um passivo social cada vez maior, uma bola de neve que você não desconstrói. E, felizmente, nós sentamos com representantes do CBHU, sentamos com o João Abucata, e o resultado foi positivo, porque questão de uns 30 dias atrás, João Abucata teve no gabinete, na hora prefeita. Estes são os dados. Eu comprei no comércio da cidade de Cubatá, região da Baixada Santista, e o que eu comprei no comércio de Cubatão? Eu comprei areia, comprei cimento, eu comprei comida no comércio da cidade de Cubatão. Portanto, gerou emprego. E os trabalhadores, eles começaram a absorver também do PAT. E realmente ele fez isso. E foi uma satisfação muito grande. Está no site do nosso governo a visita do representante do governo com os dados e indicadores do número de trabalhadores contratados na cidade de Cubatão. Isto é inclusão social. Nós trabalhamos isto de uma forma parceira, né? E isso significa que a população de Cubatão rejeita um alojamento ou que rejeita um trabalhador de fora? Não. Quero deixar bem claro que a comunidade está aqui presente. Não existe essa rejeição do trabalhador de fora. E foi isso que nós construímos com o CIESP. Se você tem um técnico que você precisa e não existe na cidade, não precisa construir um alojamento num lugar onde não pode ter placa, onde o trabalhador não pode dizer que veio de fora. Ele pode dizer sim, e ele está trabalhando em Cubatão, mas ele está trabalhando na cidade de Cubatão, porque na cidade não tem aquele tipo de qualificação. Mas para cada trabalhador que a gente traz de fora, que não tem no nosso mercado, qual é o nosso papel? Sentar e qualificar. É essa parceria que nós estamos fazendo agora. Então, nós qualificamos aquela mão de obra. Por isso, nós não podemos impedir até, muito pelo contrário, nós gostaríamos que aqueles trabalhadores que precisarem vir de fora, que eles sejam hospedados nos hotéis da nossa cidade, que existem vagas em lugares adequados dentro do município. Então, é essa parceria que nós queremos. Eu acho que vocês sabem que o Panamá, visitei recentemente o Panamá é um país em reconstrução. E lá, nessa reconstrução do Panamá, eles precisam trazer muitos trabalhadores de fora. E o pacto do Panamá é exatamente esse. Para cada um que você traz de fora, é um que você tem que capacitar dentro daquele país. E isso significa que o Panamá já tem experiências de outros países, de outras histórias, sobre o passivo que se deixa quando você não pensa nesse trabalhador que você deslocou de algum lugar no momento de desmobilizar aquela mão de obra. Então, o Panamá faz isso, Cubatão faz isso, mas faz sozinho. Faz com a parceria das indústrias, com os empresários da cidade. Aí está aqui meu amigo ambientalista Condesmar, que eu né, Condesmar, nós cansamos de fazer piquete na parte das indústrias, né, Condesmar? Toda a nossa luta ambiental, ela não se distinguiu nos nossos princípios, mas nós hoje conseguimos realizar os nossos sonhos realizar as parcerias com diálogo, com conversa, porque temos também novos empresários, novas mentalidades, um novo jeito de administrar, uma nova forma de governar. E isso traz uma grande conquista, um grande avanço. Para finalizar, só mais um exemplo, que vocês vão ver outros aqui. Nós temos uma parceria com as indústrias também, que são os agentes ambientais que foram contratados. Já começou uma empresa, já começou com os de Minas, e as outras também o farão. Agentes ambientais são 25 moradores da Vila dos Pescadores, no Jardim Casqueiro. Esses 25 moradores são contratados, pagos pela indústria. O uniforme a indústria comprou para ajudar a cuidar do bairro, da questão ambiental, para que o saquinho que seja jogado ali vá direto para o lixo, para que não faça entupimento das vias e alagamentos nos bairros, nas periferias da nossa cidade. Esses 25 agentes ambientais são totalmente financiados pela indústria. Não entra um centavo do governo. A despeito, promotor, que eu esteja respondendo inquérito civil por causa disso, como se fosse o dinheiro público. E eu tenho certeza que isso vai se esclarecer na caminhada. Mas são 25 pessoas, são 25 famílias que estão amparadas, são amparadas, são 25 famílias que vão continuar seu estudo, aumentar o nível de escolaridade, se qualificar e conseguir se enxergar dentro de uma indústria. Porque até então, Cubatão era vista assim. Professor Ícaro vai falar, Cubatão, a indústria está lá, o povo está do outro lado, não tinha integração. E hoje existe uma cidade em integração, não é a indústria e o povo, é a cidade de Cubatão. Então, este passo largo foi dado e está gerando emprego, qualidade de vida, melhoria da nossa cidade. Como são os grandes prédios que nós estamos fazendo para a educação? Educação é prioridade do nosso governo? É prioridade número um do nosso governo. E nós fomos pintar a parede? Não. Nós quebramos o muro, tiramos aquela imagem de presídio que as escolas tinham, que você olhava para as escolas, parecia um presídio. Além do presídio, abafada, porque você levanta o muro, não tem circulação de ar, então quebramos. As escolas todas estão com gradil, um material para durar 20, 30 anos. E o pessoal fala, nossa, a prefeita gasta dinheiro com gradil na escola. Gasta o dinheiro com gradil na escola, com notebook para os professores, para os alunos, com ar-condicionado nas escolas, porque é um problema sério. Não precisa roubar, precisa investir, gastar o dinheiro e Cubatão tem dinheiro. É essa história que a gente precisa mudar. Até para receber. Nós vemos aquela velha pergunta, o Fausto falou sobre isso. Por que a cidade é tão rica e não é tão pobre? Tem um problema de gestão, de como essa cidade foi administrada. E nós não podemos mais errar. Eu sei que às vezes é duro. Às vezes a prefeita é cobrada por coisas que ela nem sabe, porque em Cubatão, se choveu a culpa da prefeita, se fez sol também. Mas, de qualquer forma, as pessoas estão vendo uma cidade nova. Há mais de 30 anos essa praça Princesa Isabel estava aqui abandonada, dormindo pessoas na praça. Se vocês olharem a praça hoje, ela está toda iluminada, ela tem o coreto, na inauguração nós vamos voltar o pessoal que vai ali cantar no coreto, que é na cidade. Tem a fonte, aquela fonte colorida. Quando eu era criança, a gente olhava aquela fonte, pensava que a água era colorida, né? Depois você percebe que é uma fonte de luz, né? E dá o espectro da luz e que a água aparenta as nossas vistas como se fosse colorida. Então, essa cidade está mudando. E ontem, nós assinamos a ordem de serviço para iniciar a recuperação, de fato, da maior área de lazer de Cubatão e da região da Baixada Santista, com 54 mil metros quadrados, que é o Parque Meninas. Então, amanhã, ontem, nós assinamos essa ordem de serviço. Tá, Kenili? Estamos com problema por causa da cutia. Qual a cutia? Tem que primeiro tapar as cutias. São 200 e poucas cutias, porque senão eles não cumprem 10 cutias. Nós estamos cuidando de recuperar as cutias para começar as obras. Mas, lá no Parque Meninas, gente, vai ter cinema, teatro, sala de arte, de música, de dança, quadras esportivas, todas cobertas, espelho d'água, que a pessoa passa, pisa com sensor, espirra aquele jato d'água. Só me falando, eu estou vendo a cidade diferente. Eu olho e estou vendo uma nova cidade. Gente, para finalizar, mais uma hora, vou finalizar de fato, agradeço a presença de vocês. Serão apresentados aqui todos estes dados, na grande certeza de que existe vontade, existe coragem, e nós podemos interferir na história do nosso povo, na história da nossa cidade. Nós não podemos assistir da janelinha o tráfico levar os nossos jovens. Nós não podemos perdê-los. Nós temos que insistir nessas mudanças. E isso significa exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, agora. Significa creche, escola, emprego, melhoria das vias públicas, melhoria da nossa cidade. E é esse sonho que eu compartilho com todos vocês e que nós, se Deus quiser, vamos realizar juntos. Beijo no coração e um bom evento para todos nós.